andrecedesmoral.com.br. E era só você ter pedido desculpa. E você já saiu pra rua e beijou uma, duas bocas. E pode tá fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito. E tá procurando se acalmar com um beijo alheio. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar. Mas é que eu descobri que você tava lá e me obrigando a terminar. A briga foi feia. Você confia.